Atenção. Após a contagem dos três pratos quebrados. Começa agora, Energy Tracks. Uma seleção de músicas que dificilmente você vai ouvir reunidas assim. Produção Energy Brasil. Apresentação, Osley Rodrigues. Energy Tracks. Olá, amigos. Antes de mais nada, obrigado por fazer o download deste arquivo. Começamos 2009 com um calor insuportável que chega à casa dos 40 graus. Para dar um alívio, é hora de escutarmos músicas diferentes. Músicas que as rádios não tocam, mas deveriam. Fiz uma experiência não muito bem sucedida, devo dizer, em fazer este mesmo podcast em formato de vídeo no YouTube. Se você quiser ver, ao invés de ouvir, acesse o canal Energy Brasil no YouTube e procure por podcast em vídeo. Neste Energy Tracks você vai escutar muita track boa e de quebra nas Old Energy Tracks, lá no finalzinho, o bom e velho funk marca presença através de três petardos freestyle, com destaque para B.O.S.E., Bose, Don't Know It Till You Try It, ou carinhosamente apelidado pelos cariocas como Melô do Caô no Baile. No segundo bloco temos dois destaques, uma banda da Suécia, a Eurotics, com o track High Energy Superman, e o brasileiro Kaesley, com a música Aquiles. E neste primeiro bloco, o destaque fica por conta do cantor e compositor também sueco Johan Backstrom, com a música Silence, em versão remix. Só para lembrar, o tracklist completo com o nome de todas as tracks está na postagem do blog em www.energy-brasil.com/blog. Vamos começar a curtir então? Aumenta o volume! Energy Tracks. We'll be right back.

Anos mas eu não resisto a você. Eu apenas não resisto a você. Mas eu não resisto a você. Eu apenas não resisto a você. Eu resisto aos anos, séculos e eras, aos desejos mais infames, à amargura da espera. Eu resisto aos deuses e a toda fé que cega, a todos os seus medos que impedem a nossa entrega. Eu resisto a todos os 10 mandamentos, às pedras atiradas, a qualquer julgamento. Eu resisto ao fogo, à magia secular, aos limites impostos por quem tenta nos barrar. Mas eu não resisto a você. Eu apenas não resisto a você. Mas eu não resisto a você. Eu apenas não resisto a você. Eu não resisto a você. listening to the dialing tone. I really didn't know where to call. Guess you don't even have a phone at all. But I think you should get down here as fast as you can. We really need a Superman. Child, and takes her. elas estão de volta. Escute agora as Old Energy Tracks. Miami, and I know what time. time it is. And when it comes to rocking, baby, I'm on the 10 most wanted list. I'll make the girls get nasty and the fellas get down and dirty. I'll start to rock at 12 o'clock, I won't stop until 4:30. Now get to the dance floor and release your body sweat. Get closer to your dance partner until you're soaking wet. It's time to get busy, it's time to show and tell. My face will make you dizzy when you hear me rock the bells. So if it's great jam you're after, try this one. Don't let the baby try it. Yeah.